A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caríssimos colaboradores. Boa tarde. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Pedro Oliveira, a tua sugestão musical? Jessie Ware é uma cantora inglesa mais conhecida pelo single 2012 Running, editado pela PMR Records. Jessie foi backing vocal do músico SBT-RKT. Como é habitual em jovens músicos, Jessie tem sido comparada a outros músicos, sendo comparada a cantoras como Sam. Vamos a uma notícia de âmbito internacional que toca no tema que deixámos em aberto no programa anterior. Inês Garcia. Destaca o regresso às bancas do jornal Charlie Hebdo com a inevitável caricatura de Maomé. Não podia ser de outra forma. A edição do semanário Charlie Hebdo, que foi para as bancas no dia 14 de janeiro, teve na capa uma caricatura do profeta Maomé, com uma lágrima no olho e a segurar um cartaz com a frase «Je suis Charlie». A redação dos sobreviventes garante que não irá ceder. Depois do trauma do ataque à redação do Charlie Hebdo, muitas questões emergiram em torno do futuro da publicação. A morte do diretor e de algumas das suas mais proeminentes figuras deixava o jornal numa situação dramática. A solidariedade do setor dos mídia falou mais alto e depressa se determinou que o Charlie tinha que voltar às bancas. A edição do dia 14 de janeiro é considerada histórica, tanto pelos acontecimentos que a antecederam, como pela dimensão da própria difusão do número. 3 milhões de exemplares, algo inédito na história da imprensa francesa, que não se mostrou suficiente e exigiu a impressão de mais publicações. Esta edição especial teve uma distribuição alargada a nível internacional, face às solicitações crescentes. Para além dos países em que já circulava, incluindo Portugal, o Charlie Hebdo teve exemplares nas bancas do Reino Unido e dos Estados Unidos, algo inédito, segundo Le Figaro. Charlie Hebdo promete continuar igual a si próprio. Na capa, acima da caricatura de Maomé, pode ler-se: tudo está perdoado. Uma mensagem correu o mundo depois do atentado que matou 7 membros da redação do Charlie Hebdo. A decisão de publicar mais caricaturas de Maomé, o género de imagens que despertou o ódio dos extremistas islâmicos, parece não ter merecido grandes dúvidas. Obviamente que irá haver caricaturas de Maomé, revelou o advogado Charlie, Richard Malka, numa entrevista. É um gesto de sobrevivência. Não se cederá em nada, senão tudo deixa de ter sentido. O estado de espírito de Jesuí Charlie significa também direito à blasfémia, acrescentou. A caricatura da primeira página é assinada pelo caricaturista Luz, que apenas sobreviveu ao ataque por ter chegado tarde à reunião da redação no dia fatídico. Desde o atentado, que a redação de 15 pessoas do Charlie se mudou para as instalações do jornal Libération. Outras publicações, como Le Monde, apoiaram o semanário com a entrega de material. O que se pode esperar do próximo número? Um Charlie Hebdo, com êxito, é um Charlie que se abre. Tem-se um arrepio quando se vê o desenho e depois desata-se a rir. Viva a liberdade de expressão, je suis Charlie. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos já a uma sugestão de leitura mais pacífica aqui da nossa Inês Não Pereira. Não muito mais pacífica. Não é? Não muito. Theo Decker, um adolescente de 13 anos, vive em Nova Iorque com a mãe, com quem partilha uma relação muito próxima e que é a figura paternal única, após a separação dos pais, pouco antes do trágico acontecimento que dá início a este romance. Theo sobrevive inexplicavelmente ao acidente em que a mãe morre, no dia em que visitava o Metropolitan Museum. Abandonado pelo pai, Theo é levado para casa da família de um amigo rico. Mas Theo tem dificuldade em se adaptar à sua nova vida em Park Avenue e sente a falta da mãe como uma dor intolerável. É neste contexto que uma pequena e misteriosa pintura que ela lhe tinha revelado no dia em que morreu se vai impondo a Theo como uma obsessão. E será essa a pintura que finalmente, já em adulto, o conduzirá a entrar no submundo do crime. O Pinta-Silco foi concluído ao fim de 11 anos e pelo seu impacto mundial os produtores de The Hunger Games já anunciaram uma adaptação ao cinema. Uma obra-prima, afirmou The Times, uma obra surpreendente. Se alguém perdeu o gosto pela leitura, irá reencontrá-lo com o Pinta-Silco. Realça o jornal The Guardian. Deslumbrante, um romance poderoso na linha de Dickens, que reúne os notáveis talentos narrativos de Donna Tartt, uma sinfonia arrebatadora, lembrando ao leitor o prazer de ficar acordado durante toda a noite a ler, diz o The New York Times. O Pinta-Silga é um daqueles livros raros que aparecem numa meia dúzia de vezes por década. Um magnífico romance literário, capaz de tocar tanto o coração como a mente. Donna Tartt criou uma extraordinária obra de ficção. É a crítica de Stephen King. Um romance de formação soberbamente escrito, povoado de personagens elegantemente construídas, que segue a estranha ligação de um rapaz a um pequeno quadro famoso. Um livro que estimula a mente e toca o coração. O Pinta-Silga é um livro poderoso, de Donna Tartt, sobre o amor e perda, sobrevivência e capacidade de nos reinventarmos. Uma brilhante odisseia através da América dos nossos dias, onde o suspense e a arte são dois elementos decisivos para agarrar o leitor. Portanto, já sabem, anotem bem aqui estas sugestões de leitura da nossa Inês, porque sempre que tiverem um bocadinho livre, leiam, porque ela diz que isto é a não, esta leitura é a não perder. Rádio Boa Nova. A seguir temos uma sugestão de cinema, agora já é uma sugestão de cinema, por acaso é um dos nomeados. Neste programa vou falar de um filme que está nomeado para o Oscar de Melhor Filme. Selma é a história da luta do Dr. Martin Luther King para garantir o direito de voto para todas as pessoas. Uma campanha perigosa e assustadora que culminou com a marcha épica de Selma a Montgomery, no Alabama, e levou o presidente Johnson a assinar a Lei dos Direitos de Voto de 1965. Um filme histórico que tenho a certeza absoluta que ninguém vai querer perder. Um filme que estará nos cinemas perto de ti, como Viseu e Coimbra, a partir do dia 5 de Fevereiro. Sim, este parece-me que deve ser imperdível, até pela história que encerra. Rádio Boa Nova. Espetacular. A seguir, vamos à política, Francisco. Não é novamente portuguesa, tem a ver com o contexto internacional que vivemos nas últimas semanas. Hoje vou falar do tão gasto, tão falado e polémico ataque terrorista à sede do jornal Charlie Hebdo. A maioria das pessoas, quando fala do atentado ao jornal satírico Charlie Hebdo, o que imediatamente diz é atrocidade, opressão, intolerância, etc. Mas não se lembra que, no Médio Oriente, isso acontece quase todos os dias. E a maior parte das vezes é promovido pelas mesmas pessoas que chamam o atentado ao Charlie Hebdo atrocidade, opressão e intolerância, quando elas mesmas ordenam-nas no estrangeiro para defender os seus interesses. Outro ponto é a defesa da liberdade de expressão. Como é óbvio, esta deve existir. Mas lá podemos usufruir dela, não quer dizer que a usemos sem limites. Somos livres de expressar a nossa opinião, mas temos que estar conscientes das consequências de o fazermos, tal como os terroristas islâmicos estão conscientes das consequências dos seus atos. Normalmente, nós associamos extremismo a ideais políticos, muito à esquerda ou muito à direita, ou a religiões que defendam ideais invulgares, muitas vezes que são opressores do ser humano, enfim. Mas não associamos extremismo a coisas que fazemos no dia-a-dia, como expressar a nossa liberdade sem limites. Eu sei que parece que vou dizer uma atrocidade, mas não. A liberdade é vital para que sejamos mentalmente saudáveis, como é óbvio. Mas como é óbvio, não somos livres de fazer tudo o que queremos fazer. Por isso é que existem leis. Ao existir uma lei, está a ser oprimida uma liberdade. Ou ser ilegal roubar não quer dizer que não o façamos, mas há uma chantagem. Se alguém roubar e for apanhado, vai para a prisão. E ao fazer isto, o governo do país está a oprimir o ato de roubar. E é por isso que vivemos mal. A opressão não é uma coisa má, depende do que está a ser oprimido. Eu não estou a sugerir uma lei que não deixe as pessoas exprimirem a sua opinião. Estou a apelar à consciência de todos para que, antes de dizer o que quer que seja, pense um bocado antes de dizer. Até porque lá, porque não está escrito num papel que não se pode dizer certas coisas, não quer dizer que isso não seja punido. Citando Boaventura Sousa Santos, a liberdade de expressão é um bem precioso, mas tem limites. E a verdade é que a esmagadora maioria deles são impostos por aqueles que defendem a liberdade sem limites, sempre que é a sua liberdade a sofrê-los. Exemplos de limites são imensos. Em Inglaterra, se um manifestante disser que David Cameron tem sangue nas mãos, pode ser preso. Em França, as mulheres islâmicas não podem usar o hijab. Em 2008, o cartunista Maurice Sinet foi despedido do Charlie Hebdo por ter escrito uma crónica alegadamente antissemita. Isto significa que os limites existem, mas são diferentes para diferentes grupos de interesse. Por exemplo, na América Latina, os grandes média, controlados por famílias oligárquicas e pelo grande capital, são os que mais chamam pela liberdade de expressão, sem limites, para insultar os governos progressistas e ocultar tudo o que de bom estes governos têm feito pelo bem-estar dos mais pobres. Aparentemente, o Charlie Hebdo não conhecia limites para insultar os muçulmanos, mesmo que muitos dos cartoons fossem propaganda racista e alimentassem a onda islamofóbica e anti-imigrante que avassala a França e a Europa em geral. Outro caso engraçado é a ironia do Ocidente tanto promover a tolerância, mas ser extremamente intolerante aos que não correspondem aos seus ideais. Apenas são tolerantes com o que obedece minimamente ao que eles consideram certo. Assim que vê algo que vai contra esse ideal, é logo imprensa, exércitos, petições e países inteiros e alianças ultramarinhas a caírem-lhes em cima literalmente. Mais tarde, na tentativa de mudar esse erro que está a ser cometido para corresponder aos seus ideais, destrói uma mudança que já estava em curso, só que lentamente e à sua maneira. Mas nessa tentativa falhada de mudar esse ideal, quebram os seus próprios ideais. E o resultado são manifestações, petições para acabar com a guerra. E parece que durante esse momento se esquece os direitos humanos, séculos de guerras internas, lições da nossa história, e se é cegado pela obsessão de riqueza, passando o país que queria fazer mudança a ser aquele que sofre a mudança, sugando todas as riquezas da região que era o alvo e instalando um regime opressor nessa região que mantenha o povo submisso e que forneça uma respeitável quantidade de recursos ao país invasor a baixos custos. E espectador destas atrocidades inacreditáveis é o povo desse país, que nada mais tem a fazer senão ficar sentado a ver e a sofrer. Até que alguém se levante e diga não. usando todos os meios no seu alcance para liberar a sua pátria, como qualquer um de nós faria, no seu lugar. Estas pessoas nós denominamos extremistas, apenas porque querem ser livres. As atrocidades que cometem são fruto do desespero, falta de recursos e destruição de uma religião que usam como meio de recruta. Nós promovemos a liberdade de expressão no seu extremo. Somos expressionistas extremistas. Somos livres de dizer tudo o que quisermos quando quisermos. E isso é um extremismo. Mas como é óbvio, nem todos os extremismos são maus, pelo menos não aos nossos olhos. Concluindo e voltando ao tópico inicial, o atentado ao Charlie Hebdo foi apenas uma consequência do uso desmesurado da liberdade de expressão e da intolerância em relação aos atos dos outros. Os cartunistas sabiam bem que iam sofrer as consequências das suas ações e assim aconteceu. Estas organizações extremistas religiosas reagem com ameaças ou mortes assim a todas as suas críticas, pois necessitam de manter o ideal de perfeição e supremacia, e a ridicularização deita isso tudo abaixo e cria vingadores da sua ordem. Este texto está muito bem construído, porque repara, põe aqui as duas posições em confronto que nós tínhamos deixado no último programa, lembram-se? Porque a Carolina insurgiu-se aqui que, de facto, eles, estes cartunistas e estes jornalistas que foram mortos, e no total estas pessoas que acabaram por ser liquidadas pelos terroristas, que foram 17 em França, e vão ser muito mais no futuro. Esperemos que estes atentados vão continuar na Europa, toda a gente o sabe. Sabe que sim, que eles vão continuar, não se sabe é quando nem onde. Mas por vezes nós provocamos, nós europeus, muitas vezes, como aqui diz este sociólogo que o Francisco está a citar, Boaventura de Sousa Santos, que é aqui um professor universitário de Coimbra, e ele diz com razão, quer dizer, há limites para a liberdade de expressão, e é isso que nos deve levar à reflexão também. Claro que é chocante vermos a morte destes cartunistas, mas vocês têm que pensar que também há limites para usarmos a liberdade. Temos de ter consciência que há, Carolina. E eu continuo com a mesma opinião e não estou a dizer que a liberdade de expressão não tenha limites, porque ela tem que ter, porque senão nós não vivíamos em democracia. Não conseguíamos viver em paz. Tudo tem limites, isso é certo. Agora, tirar a vida a 12 pessoas, que eram os cartunistas, foram as que eles tiraram a pessoas que não tinham nada a ver com isso. Só as 12 pessoas que morreram não tinham. É um ativo nobre. Sim. Sim. Eu não estou a dizer que Michael, a liberdade não tem dizer. E ninguém está a dizer isso. Ninguém está a dizer que eles tinham direito. Michael, queres emitir opinião? Sim. Vou falar de um aspecto que ele falou num texto, que é o seguinte. Na França, morreram quantos jornalistas morreram na França? Podem-me dizer outra vez? Doze jornalistas morreram em nome da liberdade e da caricatura. E quantas pessoas morreram no Médio Oriente em bombardeamentos totais com... 2000. Que houve dos Estados Unidos, França, Inglaterra, que mandaram lá só nas guerras civis de Síria. Inocentes, eu não estou a falar de militares e talibãs, como vocês os chamam. Verdade, estou a falar de inocentes. E no Iraque, por exemplo, aqueles relatos de pessoas que a criança do homem estava a morrer, caiu uma bomba e a criança morre. Ninguém fala disso, ninguém faz um escândalo disso. Agora morreram 12 pessoas, sim, é mau, sim. Na Europa Velha, que é o continente mais velho conhecido, isso é chocante, mas não vamos levar isso tão a sério. E que pronto, que isso é fazer histérica disso, porque no Médio Oriente morreram mais pessoas em nome da liberdade e da democracia. Vocês todos gostam. Não sejas provocador, Michael. Diz, Francisco. Não, é o Daniel. Mas eles também não têm o direito de estarem a tirar a vida às outras pessoas. E quem tem nome de tirar a vida em nome da democracia? Explica-me. Se calhar ninguém tem direito, em nome, seja em nome de Alá, seja em nome da democracia, seja no que for. É que ninguém tem direito de tirar a vida a ninguém. Então, eu posso fazer uma pergunta? Não, eu estou de acordo contigo. O Gaddafi foi morto, foi assassinado brutalmente, foi assassinado em nome da democracia porque eles queriam... O regime já foi abaixo, mas eles mataram o Gaddafi, mataram o filho dele... E os americanos reagiram da seguinte forma. Eu lembro-me da citação que fez a primeira-ministra ou não sei quem fez. Nós chegamos, nós vimos, nós ganhamos. E eles são democratas. Diz Inês. Mas também... Quantas pessoas? Eu tenho uma opinião. Eu tenho a mesma opinião que a Carolina. E concordo com o que vocês dizem. Tem que haver limites. Sim, tem que haver limites. Mas nenhum limite explica a morte destes jornalistas. Nenhum limite explica o facto... de serem mortos por estarem a fazer o seu trabalho, porque era o que estavam a fazer. E pois. Diz, Francisco. Acerca de ter-se morto o Gaddafi. O Gaddafi não foi assim bem morto em nome da democracia, foi mais pelo que ele simbolizava também. Foi mesmo, o Gaddafi simbolizava o regime anterior, aquela, a ditadura. E todas aquelas coisas que aconteceram. Então porquê que no Egito e na Tunísia, que eles também governavam durante 30, 40 anos, presidentes sem parar, ninguém foi morto? E na Líbia, no Trípoli, que foi que opôs-se mais, eles opuseram-se muito, eles fizeram mesmo aquela guerra pura e ele foi morto. Porquê? E sabe-se bem que quem capturou mesmo, quem fez o ataque a Palestina foram os Navy Seals, não foram os Talibã. Eles cercaram a cidade, sim. Mas quem fez a operação toda foram os Estados Unidos da América e a morte, e deram depois o ao povo. O que é que o povo fez? O povo está revoltado, eles fizeram a mesma coisa que fazem todas as revoluções e na minha terra fizeram o mesmo. Por exemplo, só por acaso. Mas é que também o Gaddafi, ele já estava assim em fuga. E depois acho que eu vi, ele escondeu-se lá num sítio cercado por gente. As pessoas assim que o apanharam, óbvio. Agora os outros provavelmente estavam já, ou já tinham fugido, ou estavam muito mais assim, escondidos, pronto. Mas também, no caso do Gaddafi, a população, neste caso a França, não tem nada a ver. O caso da França não tem nada a ver com o Darabia, do Gaddafi. Posso dizer uma coisa? Eu queria era só para voltar ao anúncio, ao tema inicial, que era as mortes destes extremistas islâmicos. E uma coisa que a imprensa errou foi só dar atenção à França, que é um país europeu. Errou, pecou aí. Porque enquanto em França foram 17 pessoas mortas, se não me engano, no total, na Nigéria foram 2.000. Todos os dias, nos supermercados entravam crianças de 10 anos armadilhadas. Mas isto passou em nota. Mas isto não foi uma notícia. Passou em nota de rodapé. É que França é França, é Europa e África é África. Não, professor, França África, é onde. Pois. A África, mas é que morrem pessoas de todas as maneiras a toda a hora. Está bem, mas também foram vítimas dos ataques extremistas. Não foi só França. Mas não foi. Olha, na Europa. Deixem-me só. O problema é esse, é que a Europa é que interessa. E é aí que está o mal. É aí que está o mal, professora. E se isto continuar assim. Europa, meus amigos, a Europa é aquele símbolo da liberdade. É muita liberdade, liberdade, igualdade, fraternidade. Efetivamente, em relação a este tema que nos chocou a todos, mas é como vocês dizem, há aqui muitos interesses, obviamente. Há interesses económicos, há interesses estratégicos, há interesses das grandes potências e, portanto, obviamente que nós ficamos chocados com estas mortes e temos de ficar, e estranho era se não ficássemos, mas efetivamente isto é apenas uma pequena amostra do horror e dos massacres que vão pelo mundo todo por razões ideológicas, por razões políticas e por razões económicas, e nem sempre os inocentes estão sempre do mesmo lado. Mas depois espantamos-nos muito que as extremas direitas cresçam. Sim, cresçam e estejam a assumir a posição que estão na Europa. Mas depois estranhamos muito. Exato. Tudo isto vai ter consequências. Aliás, nós temos vindo aqui a dizer há vários programas que não é só a Europa. Nós estamos sobre um barril de pólvora. E a qualquer momento, já por menos, por muito menos, começaram as guerras mundiais do século XX. Veremos o que a história nos reserva. FM Boa Nova. Andrew Ozier Byrne, conhecido como Ozier, é um irlandês músico, cantor e compositor. O seu primeiro álbum de estúdio, Ozier, foi lançado em Portugal em setembro de 2014 e globalmente em outubro de 2014. My lover's got humor, she's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval, I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship. It's something shiny, something needy for the main course. It's a fine looking high horse. What you got in the stable? We've a lot of starving faithful. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry world. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of delight. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me passar ainda à política europeia, desta vez com certeza com outra temática, é assim? Na Alemanha, o movimento anti-islão anunciou o cancelamento da manifestação semanal em Dresden. Uma decisão tomada após a recepção de uma ameaça de morte via e-mail do grupo Estado Islâmico contra os organizadores. A concentração dos ativistas anti-islão autodenominados patriotas europeus contra a islamização do Ocidente é realizada todas as semanas desde outubro e tem reunido um número crescente de pessoas em Dresden. Na passada segunda-feira, 5 dias após os atentados em Paris, em nome de Jihad, 25 mil pessoas marcharam na capital da Saxónia para exigir uma política migratória mais restritiva. Perante a possibilidade de saírem à rua, os organizadores pediram aos simpatizantes para pôr uma bandeira alemã e uma vela nas janelas. Pois cá está, mais do mesmo, não é? Este anti-islamismo que começa a agressar um pouco por toda a Europa e que vai levar à xenofobia, que vai levar aos extremismos e vai levar ao aumento da extrema-direita. Rádio Boa Nova. Passemos a um assunto um bocadinho mais leve. Vamos para o desporto motorizado, Pedro Andrade. O Rallycross foi criado em 1967, em Leyden Hill, Inglaterra, especificamente para transmissão televisiva. Esta nova modalidade era uma combinação das corridas de rally com um percurso fechado. O Rallycross provou ser um sucesso e as corridas foram sendo realizadas regularmente nos circuitos de Leyden Hill, Croft e Caswell Park. A primeira corrida de Rallycross europeia realizou-se em 1968, na Holanda. A modalidade espalhou-se mais tarde pelo norte da Europa, onde ainda hoje continua a ser muito popular. Em 1973, o Rallycross europeu era conhecido como Embassy European Rallycross Championship. E em 1976, a FIA criou as primeiras normas e premiou o primeiro campeonato europeu oficial, que foi vencido pelo austríaco Franz Urz ao volante de um Lancia Stratos. Em 1978, a FIA introduziu duas classes, Touring Cars e Grand Touring Cars. No entanto, naquela época, o vencedor seria o piloto que marcava o maior número de pontos em ambas as divisões. Em 1978, o norueguês Martin Schanch ganhou o título do Campeonato Europeu. Em 1982, as classes foram divididas por divisões. Divisão 1 para os carros de duas rodas motrizes e Divisão 2 para os carros com tração integral. Em 1986, o WRC proibiu a classe Grupo B pelos vários acidentes graves na história dessa divisão. Estes carros proibidos iriam fazer o seu caminho até ao Campeonato Europeu de Rally. de rallycross, o chamado ERS, na temporada de 1987. A Divisão 1 continuou a usar carros com duas rodas motrizes, mas devido a estes carros do Grupo B terem sido banidos do WRC, a Divisão 2 foi capaz de obter uma lista de carros como o Peugeot 205 Turbo, Ford RS 200, Lancia Delta e Audi Sport 4. No próximo programa irei continuar a falar desta modalidade. Também no próximo programa será melhor analisada a primeira prova do WRC, que decorreu durante os passados dias 22 e 25 de janeiro, em Monte Carlo. Boa Nova, Rádio. Irresistível. Passemos a uma biografia, desta vez de um português, de um grande português, Miguel Torga. Miguel Torga, pseudónimo de Adolfo Correia da Rocha, nasceu em São Martinho da Anta a 12 de agosto de 1907 e morreu em Coimbra a 17 de janeiro de 1991. Foi um dos maiores escritores e poetas portugueses do século XX. Destacou-se como moralista e poeta, mas também escreveu novelas, peças de teatro e ensaios. Em 1917, aos 10 anos, foi para uma casa apalaçada no Porto, habitada por parentes. Fardado de branco, servia de porteiro, moço de recados, regava o jardim, limpava o pó, polia os metais da escadaria nobre e atendia campainhas. Foi despedido um ano depois, devido à inconstante insubmissão. Em 1918, foi mandado para o Seminário de Lamego, onde viveu um dos anos cruciais da sua vida. Estudou português, geografia e história. Aprendeu latim e ganhou familiaridade com textos sagrados. Pouco depois, comunicou ao pai que não queria ser padre. Emigrou para o Brasil em 1920. Ainda com 13 anos, para trabalhar na fazenda do tio, proprietário de uma fazenda de café em Minas Gerais. Ao fim de 4 anos, o tio apercebe-se da sua inteligência e patrocina-lhe nos estudos no ginásio Leopoldinense, em Leopoldina. Distingue-se como um aluno dotado. Em 1925, convicto que ele viria a ser doutor em Coimbra, o tio propôs-se a pagar-lhe os estudos como recompensa dos 5 anos de serviço, o que o levou a regressar a Portugal e a concluir os estudos. Em 1928, entra para a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e publica o seu primeiro livro de poemas, Ansiedade. Em 1929, com 22 anos, deu início à colaboração na revista Presença, folha de arte e crítica, com o poema Altitudes. A revista, fundada em 1927 pelo grupo literário avançado José Régio, Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca, era bandeira literária do grupo modernista e bandeira libertária da Revolução Modernista. Em 1930, rompe definitivamente com a revista Presença, junto com Edmundo Bettencourt e Branquinho da Fonseca. Por razões de discordância estética e razões de liberdade humana, diz, assumindo uma posição independente. Nesse ano, publica o livro Rampa, lançado no ano seguinte, Tributo e Pão Ázima, e, em 1932, Abismo. Em colaboração com Branquinho da Fonseca, funda a revista Sinal, de efêmera duração, e, em 1936, lança, junto com Albano Nogueira, o periódico Manifesto. Nesse ano publica o outro livro de Job. A obra de Torga traduz a sua rebeldia contra as injustiças e o seu inconformismo diante dos abusos de poder. Reflete a sua origem aldeã e a experiência médica em contacto com gente pobre e ainda os 5 anos que passou no Brasil, dos 13 aos 18 anos de idade. Período que deixou impresso em traço de união, impressões da vida e numa personagem que lhe servia de alter ego à criação do mundo. Obra de ficção em vários volumes publicada entre 1937 e 1939. As críticas que fez aí ao fraquismo resultaram na sua prisão, em 1940. Publica os livros da Terceira Voz em 1934, onde emprega pela primeira vez o seu pseudónimo. Bichos em 1940, Contos da Montanha em 1941, Roem. Em 1942, O Senhor Ventura e Lamentações, em 1943, Novos Contos da Montanha de Libertação, em 1944, Vindima, em 1945, Sinfonia, em 1947, Nihil Sibi, em 1948, Cântico do Homem-Mãe, em 1950, Pedras Lavadas, em 1951, Poemas Ibéricos, em 1952 e Orfeu Rebelde, em 1958. Crítico da praxe e das restantes tradições académicas, chama depressivamente farda à KPA Batina. A maior cidade de Leiria, onde exerceu a sua profissão de médico a partir de 1939 até 1942, onde escreveu a maioria dos seus livros. Em 1933, concluiu a licenciatura em Medicina pela Universidade de Coimbra. Começou a exercer profissão nas terras agrestes transmontanas, plano de fundo de grande parte da sua obra. Dividiu o tempo entre a clínica de otorrino e a literatura. Após a Revolução dos Cravos, que derrubou o Estado Novo em 1974, Torga surge na política para apoiar a candidatura de Ramalho Eanes à presidência da República, em 1979. Era, porém, a ver-se à agitação e à publicidade e manteve-se distante dos movimentos políticos e literários. Autor prolífero, publicou mais de 50 livros ao longo de 6 décadas e foi várias vezes indicado para o Prémio Nobel da Literatura. Casou-se com Andrea Crabbe em 1940, uma estudante belga que, enquanto aluna de estudos portugueses com Vitorino Nemésio em Bruxelas, viera a Portugal fazer um curso de verão na Universidade de Coimbra. O casal teve uma filha, Clara Rocha, nascida a 3 de outubro de 1955. Torga publicou o seu último trabalho em 1993, vindo a falecer em janeiro de 1995. O seu corpo jaz em Martinho de Anta e tem uma torga plantada ao seu lado em Honra ao Poeta. Muito bem. Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Depois da biografia deste nosso grande poeta, vamos concluir o programa com a rubrica sobre saúde do nosso Daniel Pereira. Ele vai aqui retomar um assunto que já trouxe em programas anteriores, que continua a estar nas notícias de todos os jornais e de todas as televisões, que é o caos que vai nas urgências hospitalares. Então o Daniel vai-nos falar disso. Agora, atualmente, estão registados 7 casos de morte nas urgências portuguesas. E eu gostava de saber a vossa opinião quanto a isso. É muito triste estarem a morrer pessoas nas urgências hospitalares. É muito mal. Antes de serem atendidas. Pois. Mas nós também temos que ver o outro lado, porque há sempre o outro lado e nós não estamos a analisar bem, que é, as urgências estão cheias e enquanto nós aqui em Oliveira do Hospital temos 60 pessoas na urgência, nós lá temos 400, estão a perceber? Pois, e é assim, às vezes aquilo tem a ver com as pulseiras, que é as pulseiras amarelas. Vermelho, cor de laranja, sim, consoante a gravidade que a pessoa tem. E a triagem não é feita pelos médicos, pelo que eu sei, é feita pelos enfermeiros. E os enfermeiros, se calhar, não estão a conseguir avaliar bem. E o que às vezes são sintomas que não direito a, por exemplo, pulseira amarela, podem vir a agravar-se e a dar direito a pulseira laranja e depois a vermelha. Mas como é feita esta triagem, que não é bem feita, então não, as pessoas tendem a morrer. Mas realmente é muito triste estarem a morrer pessoas nas urgências hospitalares. É um bocado, assim, fora de... Michael? Eu acho que esta situação mostra bem o estado em que o país chegou. Pessoas que trabalham nos hospitais, não trabalharem com tanta eficácia e com tanta motivação e vontade mesmo... Por causa das condições e do pagamento. Por um lado, nós estamos a atingir, ou estamos se calhar já em pleno pico, das situações de gripe. Estamos no período em que as temperaturas baixam mais e em que aquelas franjas da população mais frágeis, crianças pequenas, pessoas com doenças crónicas ou idosos, obviamente sentem problemas de saúde mais graves que os leva às urgências. Se calhar o que está a acontecer não é propriamente desmotivação, porque eu acho que todos os que lá trabalham dão o seu melhor e provavelmente até dão mais do que aquilo porque são pagos. A questão é que muitas vezes não estão lá, se calhar, é os profissionais que deviam lá estar. Porque os cortes que têm havido na saúde, tal como houve na educação e nos outros setores, fez com que estivessem menos profissionais a trabalhar em todos os sítios. Até porque sabemos que tem havido uma fuga enorme destes profissionais, quer para o estrangeiro, quer para o privado, onde são muito mais bem remunerados e, portanto, vão fazer as profissões fora do Serviço Nacional de Saúde. Provavelmente, isso é assim, há aqui dois fatores que se conjugam. A falta, se calhar, de profissionais de saúde em muitos hospitais, onde há vagas por preencher por vontade do próprio Ministério da Saúde. Por outro lado, o pico da gripe e o pico do frio que está a atingir o nosso país e que provavelmente está a ter consequências a nível da saúde. É óbvio que a comunicação social aqui também tem o peso que tem e vocês sabem. Se as televisões não estivessem todos os dias à porta das urgências hospitalares, isto não ganhava o eco na comunicação social que entretanto ganhou, que é um problema real lá. Que o ministro, ainda hoje vi ele estar a ser entrevistado para todas as televisões à hora do almoço. Portanto, ele esteve a justificar e esteve a dizer que vai abrir concurso para médicos, que vai abrir concursos para enfermeiros, para o Serviço Nacional de Saúde. É óbvio que nós sabemos que isto tem consequências e isto estar sempre na comunicação social. Por um lado, exagera-se e empola-se a situação. Por outro lado, se calhar, isto dá uma visibilidade que força o próprio Ministério da Saúde a agir. Então, tu queres rematar, Daniel, dizendo que não é só a culpa dos profissionais de saúde, porque também se o Estado não permite que eles façam um bom trabalho pagando, eles também não podem fazer milagres. Milagres. Sim, pois a culpa se calhar é de todos menos dos profissionais de saúde. É se calhar do funcionamento, da organização e até da situação que nós estamos a viver. Rádio Boa Nova. Taylor Swift é uma cantora, compositora, instrumentista, produtora musical, atriz e modelo norte-americana. O seu álbum de estreia, chamado Taylor Swift, foi lançado em novembro de 2006 e vendeu 5 milhões de cópias nos Estados Unidos, onde foi certificada 5 vezes platina. Em 2009, Taylor ganhou o prémio de melhor videoclipe feminino nos VMA, com You Belong With Me. Em fevereiro de 2010, a cantora ganhou 4 Grammy Awards, incluindo o disco do ano. Posto isto, passamos às notícias acerca do plano de atividades do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, com as notícias das bibliotecas escolares cedidas pela professora coordenadora Graça Brito. Encontros de Educação 3.0. A rede de bibliotecas escolares incentiva os professores, bibliotecários e os docentes, em geral, a participarem com os alunos na TID Educa. Júnior 2015, 4º Encontro Nacional TIC e Educação para os Alunos do Ensino Básico e Secundário, que se realiza no dia 11 de maio na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O encontro, subordinado ao tema Educação 3.0, resulta de uma iniciativa do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, através do Centro de Competência em Tecnologias e Inovação. em articulação com a Direção-Geral de Educação, a Rede de Bibliotecas Escolares, o e-learning da Universidade de Lisboa, a Escola Profissional Digital e o Agrupamento de Escolas Amadora 3. Este encontro procura ser um espaço privilegiado de troca de experiências entre alunos e professores, dando-lhes voz para a discussão e reflexão sobre as atividades desenvolvidas nas escolas. As bibliotecas escolares são um espaço privilegiado das escolas, onde a realização de atividades promotoras da utilização educativa das TIC tem lugar, constituindo uma estrutura essencial para o desenvolvimento da aprendizagem e das literacias digitais. Os professores bibliotecários e os seus parceiros são motor deste trabalho, sendo toda a relevância que o deem a conhecer. Concurso Nacional de Leitura. O Concurso Nacional de Leitura é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura que propõe um desafio às competências de expressão escrita e oral dos alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário das escolas públicas e privadas. O processo decorre em três fases distintas, ao longo do ano letivo, e culmina numa final nacional em que são apurados os vencedores em cada um dos níveis de ensino. O objetivo central deste concurso é estimular o treino da leitura e desenvolver competências de expressão escrita e oral junto dos alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário, do básico e do secundário. Decorrem em todas as escolas do agrupamento provas para selecionar os leitores que representarão o agrupamento no Distrito de Coimbra. Numa próxima edição de notícias, revelaremos os alunos já apurados. Passamos a ler um texto de opinião do professor Mário Pão Alvo, docente de Filosofia da Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Eu chamo a atenção, quer dos alunos que aqui estão, quer dos senhores ouvintes, para este texto, que é um texto de um professor de Filosofia, obviamente crítico, é uma opinião pessoal, precisamente sobre o tema que aqui estivemos a abordar, do Charlie Hebdo. Ele escreveu o seguinte: o mundo viveu nos inícios deste mês de janeiro momentos de angústia e de dor, e também de revolta, apesar de tudo contida. Na redação de um jornal satírico, o Charlie Hebdo, em Paris, entraram dois homens que dispararam a matar. 12 jornalistas morreram logo ali, às mãos de fundamentalistas islâmicos. A justificação para este ato hediondo terão sido as caricaturas do profeta Maomé, que o jornal publicava à miúde e que eram consideradas ofensivas para os seguidores mais radicais do Islão. A grande ironia, isto passou-se em França, a pátria da Revolução Oitocentista, que consagrou para a história a tríade liberdade, igualdade e fraternidade. Depois desta proclamação, a França e a restante Europa percorreram um longo caminho de provações, de guerras e de mortes, viveram os horrores do Holocausto e do Gulag, mas os valores da Revolução Francesa acabaram por cumprir-se na Europa Ocidental do pós-Segunda Guerra, com os erros e as imperfeições próprios da natureza humana, naturalmente. Como dizia um poema feito canção, vemos, ouvimos e lemos e não podemos ignorar. É uma urgência refletir individual e coletivamente sobre valores e culturas, sobre liberdades individuais e de expressão e até sobre as concepções de Deus que atravessam todas as culturas desde os primórdios da humanidade. Muitas vezes dizemos acertadamente que a tolerância pela alteridade, pelo que é diferente, deve prevalecer sobre o fechamento cultural etnocêntrico que culmina muitas vezes na xenofobia e no racismo. Tal atitude não deve, porém, significar indiferentismo relativamente a tudo o que se passa nas outras culturas. Podemos sacrificar no altar do relativismo cultural o tráfico de crianças, o trabalho infantil ou a violência inominável sobre as mulheres? E que dizer de um Deus, seja de cultura for, que exige, pelo menos no dizer de franjas de seguidores mais fundamentalistas, vítimas humanas, sangue, muito sangue, para aplacar a sua suposta ira de também supostas ofensas? Abertura, respeito pelas diferenças culturais, tolerância não podem, portanto, significar aceitação pura e simples de crimes contra a humanidade. O limite pode ser sempre o valor absoluto da vida humana contra todas as formas de totalitarismo, sejam elas políticas ou religiosas. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Terminamos assim com este texto que nos ajuda a refletir sobre este assunto muito sensível. Terminamos assim o nosso programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Michael Krasowski, Daniel Pereira e Patrícia Correia. Agradecemos a sua atenção, despedimos-nos até à próxima semana. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.